Sejam todos bem-vindos a essa série de pregações produzidas pelo Ministério Vem Senhor Jesus, dirigido pelo pastor Ezequiel Gomes. Nessa série de mensagens, você terá acesso a 8 sermões que se conectam uns aos outros em uma cadeia de pensamento bíblico coerente e que devem ser estudados em conjunto e consecutivamente para que o seu conteúdo seja plenamente compreendido de forma satisfatória. Em todas as mensagens serão feitos apelos para que você responda a eles conforme a sua experiência espiritual através do e-mail vemsenhorjesus@outlook.com.br. Lembre-se que Outlook se escreve O-U-T-L-O-O-K. Ouça cada pregação, responda pessoalmente os apelos de cada mensagem através do e-mail. Envie também o link de download do arquivo de áudio ou vídeo por e-mail ou pelas redes sociais para os seus familiares e amigos que precisam ouvir essas mensagens da Palavra de Deus. Anime-os pessoalmente a ouvir as mensagens, responder os apelos e a divulgarem-nas para outros, de forma a criarmos um grande grupo de pessoas estudando a Bíblia e tomando decisões sérias em favor de sua preciosa mensagem. Fique agora com o pastor Ezequiel Gomes. Uma boa noite a todos. É muito bom estar aqui com vocês. Quarta-feira, dia de culto de oração. Meu nome é Ezequiel Gomes. Eu trabalho no evangelismo da Associação Central Sul-Rio-Grandense. E eu faço trabalho nas igrejas e uso os materiais das igrejas na internet também. Então, se vocês têm acesso à internet e quiserem conhecer o meu trabalho, manda um e-mail para mim lá. vemsenhorjesus@outlook.com.br. Como é bom a gente se reunir para adorar a Deus, para buscar a Deus, para aprender de Deus. Nós temos estudado o tema do sábado na Bíblia. Hoje, o título da mensagem que eu trago para vocês é assim: o sábado e o estilo de vida cristão. Nós já nos reunimos durante 4 dias. Sábado, domingo, segunda e terça. Hoje é o nosso 5º encontro. E nos 4 encontros passados, nós vimos de forma clara na Bíblia que Deus tem uma lei. A lei de Deus é a sua palavra, é a sua vontade, é a sua verdade. E ela está expressa de forma especial naquilo que nós chamamos dos 10 mandamentos. Dentro dos 10 mandamentos... existem várias ordens de Deus. Agora, no meio dos 10 mandamentos, existe um mandamento que diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. E Deus ordenou que a gente guarde o dia de sábado. A partir da compreensão de que a lei de Deus exige a santificação do sábado do 4º mandamento, surgem algumas questões sobre o estilo de vida cristão daquele que decide ser fiel a Deus na guarda do sábado. Ok, a gente já entendeu. A lei de Deus nos manda guardar o sábado. Agora, é só isso que a lei de Deus manda? Não, não é só isso. Eu vou apresentar para vocês aqui esse homem dessa imagem aqui, é um personagem fictício. Vou apresentar ele para vocês. Se eu dissesse que esse homem, o homem desta imagem, ele está ali guardando o sábado no 7º dia. Beleza, né? Deus falou para a gente descansar, ele já foi para o culto de manhã, já almoçou e ali de tarde ele está naquela rede, deitado, santificando o dia de sábado, não está trabalhando, não está transgredindo. Se eu dissesse para vocês que esse camarada, durante a semana, sabe o que ele faz? Ele mente. Conta mentira por aí. Dá calote na praça, mente para a esposa, mente para o filho, mente para os outros irmãos da igreja. É um mentiroso esse cara. Além de ser um mentiroso, ele rouba. Ele reúne uma turminha de amigos, pula o muro da casa, rouba a televisão, rouba DVD, rouba computador, rouba o que ele conseguir. Além disso, esse camarada adultera. Ele tem esposa, mas ele faz sexo com outras mulheres, transa com mulher de outros homens. Ele não está nem aí, ele destrói as famílias das pessoas. Ele é um adúltero. Além disso, ele destrói o seu próprio corpo com vícios. No sábado ele guarda o sábado, mas segunda-feira ele fuma, bebe cerveja, cachaça, sei lá mais o quê. Inclusive ele usa drogas, fuma maconha, cheira cocaína, fuma crack, menos no sábado, tá? Porque ele guarda o sábado. Que mais? Ele tem múltiplos pecados em relação ao sexo, ao dinheiro, fofoca, falta de respeito e de amor com a sua família, com os seus amigos, com os irmãos da igreja, com os colegas, etc. Ou seja, esse cara é igualzinho um mundano, mas ele guarda o sábado. Ele é um traficante. Ele vende crack para o seu filho durante a semana, aí no sábado ele canta: "Primeiro quero ver meu Salvador." Como é que você se sente diante de um cara assim? Se você conhecesse essa pessoa, como é que você se sentiria? Você se sentiria revoltado? Como é possível que alguém diz que guarda o sábado, mas tem uma vida desse jeito? Você se sentiria perplexo? Nossa, eu não imaginava. O camarada vai para a igreja no sábado e olha o tipo de vida que ele vive durante a semana. Você se sente triste? Poxa vida, que tristeza! Você ia ficar irado, com raiva? Que absurdo esse cara, merece morrer, merece ir para o inferno esse homem. Além disso, eu quero perguntar para vocês, você teria vontade de guardar o sábado se ele pregasse a mensagem da Bíblia para você? Não, tem vontade, porque ele guarda o sábado, mas vive uma vida mundana, escrava do pecado, e com certeza ele não é uma pessoa muito atraente em sentido espiritual, moral, ético, religioso e etc. Nós vamos nos aprofundar nessa questão respondendo uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: por que guardamos o sábado? Por que quem guarda o sábado faz isso? Porque a gente tem que ter uma boa razão para fazer isso. Porque guardar o sábado implica perseguição na nossa família, implica perder oportunidades de emprego, de estudo. Existem inúmeros programas de mestrado, doutorado no nosso país, que se você não assistir aula no sábado, você perde a vaga. Você perde a oportunidade de fazer um mestrado porque você guarda o sábado. Você é perseguido na família, perde emprego. Tem que ter uma boa razão para guardar o sábado, vocês não concordam? Não é uma coisa assim que qualquer pessoa quer fazer de qualquer jeito. Você tem que ter um objetivo com isso. Vamos responder um pouquinho dessa pergunta. Nós guardamos o sábado porque nós queremos seguir a palavra de Deus, sua vontade revelada, por completo e não pela metade. É por isso que a gente guarda o sábado. Porque o Deus que nos salvou através de Jesus, ele nos deu o dia de sábado para que a gente guardasse. O Deus que nos salva pela graça nos deu a sua lei para colocar no nosso caráter aquilo que é a vontade dele, que a gente não adultere, não roube, não minta, não mate. E nesse grupo de mandamentos está incluído aquele que diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. E nós queremos ser fiéis por completo e não pela metade. Isso é importante. O que mais? Agora, é bom que vocês saibam que a mensagem bíblica, ela inclui a santificação do sábado, mas não é feita apenas dessa mensagem. A Bíblia é feita de 66 livros, muitos capítulos. Ela não é só feita de uma mensagem, guarde o sábado. A Bíblia contém muito mais mensagens do que isso. E a palavra de Deus contém instruções que devem ser obedecidas sobre todas as áreas da nossa vida. Não é uma coisa só, é a vida por completo. Você quer entregar nas mãos de Deus só o seu sábado ou a sua vida por completo? Eu quero entregar minha vida por completo, não só o meu sábado, para que nos outros dias eu viva sem Deus, eu viva longe de Deus. Por isso que quem aceita guardar o sábado para ser fiel à mensagem bíblica, tem que ser fiel, ou pelo menos buscar a fidelidade a tudo que a Bíblia diz. E aí a gente vai pensar em alguns aspectos. Deus, ele quer se relacionar com a gente no sentido pessoal, pessoalmente, individualmente, é com cada um. E Deus quer ser o Senhor da nossa vida em tudo, inclusive na alimentação, inclusive na alimentação. A Bíblia fala que Deus fez separação entre carnes limpas e carnes imundas para nossa alimentação. Levítico capítulo 11. Lá em Levítico capítulo 11, se diz que a carne do porco para o ser humano é imunda, que o ser humano não deve comer a carne do porco. Ponto final, é Deus que falou. Vocês sabiam disso? Está escrito. Deus fez separação, olha, isso pode comer. Deus permitiu comer o boi, ovelha, alguns outros animais. Mas porco, por exemplo, é um que não pode. Do lado dos animais do mar, Deus deixa a gente comer os peixes com escamas e barbatanas, e os outros não. Então, por exemplo, camarão não pode comer, segundo Levítico 11. Lagosta não pode comer. Ponto final. Além disso, Deus diz que se nós destruirmos o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, ele nos destruirá. 1 Coríntios 3, verso 17. Deus proíbe comer o porco. Acabou. Então, se eu quero ser fiel à mensagem bíblica, qual que é a minha postura? Ser fiel na questão da alimentação. O que mais? O nosso mundo nos oferece muita coisa. E o nosso corpo é um grande organismo maravilhoso, com leis químicas, biológicas, físicas. E nós necessitamos do alimento para viver. Então é natural que a gente ingira, que a gente coma, que a gente beba, que a gente inale, sinta cheiro, etc. Só que existem elementos na natureza que não foram feitas para serem ingeridas, comidas, inaladas e etc. E que causam mal a gente em várias direções. Causam problemas no cérebro, no pulmão, no fígado, nos intestinos. Vocês entendem isso? Se você comer soda cáustica, você vai ter problema sério. Se você comer coisa que Deus mandou não comer, você pode ter problemas sérios. E no meio dessa história toda, entra aquilo que nós chamamos dos vícios. Álcool, cigarro, drogas em geral. Tanto as drogas lícitas, quanto as drogas ilícitas. E existe um princípio na Bíblia que ajuda a gente a se afastar de tudo que vicia. 1 Coríntios 6, verso 16. Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Dá um pouquinho de trabalho interpretar esse texto, no sentido de que tudo é lícito. Obviamente que o pecado, aos olhos de Deus, não é lícito. Pelo contrário, ele é condenado e ele é proibido. Paulo está falando em um outro contexto. Não é que o que Deus proíbe é permitido. Não é isso que Paulo diz. Mas vamos nos ater no seguinte fato: não se deixe dominar, viciar pelas coisas. Elementos, cafeína, nicotina, álcool e drogas ferem esse princípio. E, por exemplo, olha como que o cigarro age. Você fuma, a nicotina entra no cérebro, quebra a conexão entre os neurônios e entra no lugar. E começa a mandar mensagem para o cérebro para que você fume cada vez mais. É por isso que o cigarro, sendo uma coisa nojenta, asquerosa, fedida, que não traz um benefício para ninguém, se torna um vício na vida das pessoas. Por causa do mecanismo químico, biológico, que ele age sobre o nosso corpo. Vocês entendem a questão? É uma coisa séria, uma coisa horrível, horrorosa, que escraviza as pessoas. E se nós queremos ser cristãos fiéis, nós devemos lutar contra tudo aquilo que é vício, mesmo que seja lícito. Existem pessoas viciadas em café, sim ou não? Sim. Nós devemos evitar o café. Ah, mas só café? Cafeína em geral. Chocolate, refrigerante, seja Coca-Cola ou não. Esse é o ideal para o qual Deus nos chama, ponto final. Não adianta tapar o sol com a peneira. É para isso que Deus nos chama. Para sermos fiéis no cuidado com o nosso corpo, que é precioso. Porque hoje você fuma, bebe, toma refrigerante, bebe café, não está nem aí. E daqui 20 anos, como é que você vai estar? Pedindo misericórdia a Deus na cama do hospital. E a questão não é que Deus não vai te dar misericórdia daqui 20 anos. Eu não sou Deus. Ele que vai dizer para você o que Ele vai te dar ou não daqui 20 anos. Agora, toma cuidado. Cuida do corpo. Porque a gente só dá valor no corpo quando perde o fígado. Quando perde o rim. Quando perde um pulmão. Aí vai dar valor. Aí vai entender que não devia ter fumado, que não devia ter bebido, que não devia ter feito o que fez. Então, se você ouve a voz de Deus hoje, busque praticar a vontade de Deus hoje, desde hoje. O que mais? A Bíblia contém uma ética sexual. A Bíblia condena o adultério. Faz parte dos 10 mandamentos. Êxodo 20, verso 14. Tão importante quanto guardar o sábado, que está nos 10 mandamentos, é afastar o coração do adultério, porque todo adultério começa no coração. Ele não começa na casa do vizinho, ele começa no coração. Foi o que Jesus ensinou. E também a Bíblia condena a fornicação, Mateus 15, verso 19. Em algumas traduções está escrito como prostituição, que é o sexo entre solteiros que ainda não estão ligados um ao outro pelo compromisso do casamento em amor. Se queremos ser fiéis à mensagem da Bíblia, nós não podemos ignorar a dimensão sexual do ser humano, que é natural, que é normal. Ninguém precisa condenar o sexo como pecado. O que nós condenamos é o adultério, a fornicação, a prostituição, que vai envolver inúmeros pecados sexuais, tá bem? Tentem fazer diferença entre uma coisa e outra. Agora, aquele que quer ser fiel a Deus precisa desenvolver a sua sexualidade em amor, dentro do contexto do casamento, respeitando o fato de que sexo gera filho, e filho é responsabilidade para a vida inteira. Vocês entendem por que a sexualidade não pode ser vivida fora do compromisso? Especial recado para as meninas. Sexo, você vai lá, meia hora. Se você engravidar, você vai ter um filho para o resto da sua vida. Você está entendendo a seriedade do que é isso? O camarada faz sexo com você por meia hora, te deixa abandonado o resto da sua vida. Se não for feito no contexto do compromisso, do amor, da fidelidade. Vocês entendem a seriedade do que pode estragar com a sua vida? Inclusive pessoas que já são casadas, que já têm as suas famílias, etc., destroem as suas famílias por causa de aventuras sexuais. Se queremos ser fiéis à mensagem da Bíblia, temos que prestar atenção à dimensão sexual da vida humana. Além disso, a Bíblia vai nos ajudar na questão dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dos nossos comportamentos de forma geral. E a Bíblia vai dizer coisas do tipo assim, Colossenses 3, verso 2. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. A gente focar a nossa atenção nas coisas deste mundo gera muita ansiedade, muita preocupação, muito estresse, muita imaginação, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. E a gente começa a querer ter o controle das coisas, mas a gente não consegue, porque a gente não controla a vida. E se a gente fica olhando só para circunstâncias terrenas, só para o mundo, só para a vida familiar, só para a conta que tem que pagar, a casa que tem que limpar, a criança, isso e aquilo, a gente só vai pensar nisso. E a oração, o estudo da Bíblia, a palavra de Deus, a missão, não vão ficar em segundo lugar, vão ficar em décimo lugar. Vocês entendem a questão? E Deus fala para a gente assim, coloquem no coração de vocês o que está lá no alto. Saibam que Deus cuida de vocês. Deus cuida da família, da saúde, da vida financeira, de tudo. Jesus ensinou que você não consegue acrescentar à sua vida um milímetro por estar ansioso, preocupado, nervoso, bravo, querendo controlar a sua vida. Que mais? Filipenses 2, versos 2 a 4, diz assim: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor e sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é do outro. Olha que texto importante. Ele diz assim: pensem a mesma coisa, busquem unidade de pensamento. A igreja é governada por um princípio, e o princípio é o amor acima de tudo. Pensem todos na mesma direção. O amor é o que há de mais importante. Pensem assim, pensem em unidade. Não quer dizer que a gente tem que concordar em tudo. Nós temos pensamentos diferentes naquilo que não é essencial. Tudo bem, não tem problema. Só para vocês entenderem o seguinte: cada um pode pensar diferente em algumas coisas, mas não no que é essencial. No que é essencial, unidade. No que não é essencial, diversidade. E em tudo, caridade. Essa foi a famosa frase de Santo Agostinho. A ética desse texto fala que nós devemos amar uns aos outros. Sejais unidos de alma e tenham o mesmo amor. Se a lei de Deus fosse só vir no sábado na igreja, estava fácil, não estava? Mas a lei de Deus inclui o quê? Amem uns aos outros. Como vocês amam seus pais, seus filhos, seus amigos, amem uns aos outros dentro dessa igreja. E se nós queremos ser fiéis à mensagem da Bíblia, nós temos que pensar nisso, orar por isso e praticar isso. Por mais difícil que seja, não estou dizendo aqui que para mim é fácil. Para mim é tão difícil quanto para vocês. Por isso que a gente tem que crescer juntos em direção à vontade de Deus. Outra coisa, a Bíblia fala do mundo da fé, daquilo que a gente crê. E a Bíblia diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16, 16. Essa é a razão pela qual nós não batizamos recém-nascidos. Porque o recém-nascido não crê em nada. Você pode perguntar o que você quiser para ele. Recém-nascido, você crê na Bíblia como a palavra de Deus? O máximo que ele vai te responder é gugu dadá. Mas o mais fácil de te responder é chorando mesmo, porque ele nem falar, ele não sabe ainda. O recém-nascido não sabe nada. Então não adianta batizar ele. Porque quem é que pode ser batizado? Quem crê. E crê no quê? Crê no Evangelho. Só pode ser batizado quem crê que é pecador e precisa de salvação. Quem não crê nisso, não pode ser batizado. Por isso que só se batiza a pessoa na idade da consciência. A partir de 7, 8, 9, 10 anos, dependendo de cada caso. Se a criança já tem consciência e já aceita o Evangelho, pode ser batizada. Antes disso, jamais. E eu dou sempre um exemplo bem radical para ilustrar isso. Se ao invés da sua mãe te batizar na igreja católica, como é o costume, te batizasse num centro de macumba, você se tornaria um macumbeiro porque ela fez isso? Sim ou não? Não. Você só vai se tornar macumbeiro quando? Quando você crescer e quiser fazer macumba, porque... é óbvio, né? A mesma forma com católico. Você só pode ser católico no dia que você crescer e disser: não, eu creio igual aos católicos. Aí você vira católico. Antes disso, não faz sentido. Você não é nada. Tem que levar isso muito a sério. E outra coisa que a Bíblia diz: a palavra de Deus é a verdade. João 17, verso 17. Portanto, quem crê na Bíblia, tem que crer na Bíblia por completo. Ah, mas eu não creio nesse texto. Então não crê na Bíblia. Se você não crê em um texto, você não crê na palavra de Deus. Ah, Mateus 28 fala para batizar em nome da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, não, eu não creio nesse texto. Então você não crê na Bíblia. Ponto final. Então é isso. Outra coisa. A Bíblia fala da vida financeira, que é uma dimensão natural da vida. A gente produz, recebe salário, temos renda, produção, e isso gera algumas responsabilidades. A Bíblia fala da fidelidade nos dízimos, retirados das primícias da renda. Dízimo é a primeira coisa, não é a última coisa. O que ensina a Bíblia? Provérbios 3, verso 9. E fala também de ofertas voluntárias. Então, Malaquias 3:10, Lucas 11:42, toda a teologia do dízimo e das ofertas, cujo propósito é sustentar a obra do Evangelho. Além disso, a Bíblia tem um princípio: não dever nada a ninguém. Romanos 13, verso 8. Educação financeira básica: não se gasta mais do que se ganha. O caminho disso é bola de neve, dívida, contra o princípio bíblico. Se todas as famílias seguissem esse princípio, você acha que esses bancos iam cobrar esses absurdos de juros que eles cobram? E olha só que interessante o banco. Banco é uma instituição que não produz nada. Banco não traz um benefício para a humanidade. Não tem um. E ganham muito dinheiro baseado em quê? No fato de que você quer gastar mais do que você ganha. Aí você ganha um salário de R$1.000, qual que é o limite do cartão de crédito que o banco te dá? 2.000, 3.000, 10.000. Só pode dar errado essa conta, irmãos. Você ganha 1.000 e gasta 10.000, não tem como dar certo essa conta. Tem que ter planejamento familiar financeiro. Não tem escapatória. Se você não fizer isso, vai passar fome. O banco não vai ter dó de você. Vai perder a tua casa, vai perder o teu carro. O banco não vai ter dó de você. Então é melhor seguir o que a Bíblia ensina, que você está seguro. Se controlar, usar o dinheiro com sabedoria. E Deus vai abençoar, pode ter certeza disso. O que mais? A Bíblia fala não só da vida pessoal de cada um, da sua finança, da sua sexualidade, da sua espiritualidade, etc, etc. Mas a Bíblia fala da vida familiar. E a vida familiar é um dos grandes desafios que nós, como pecadores, encontramos. Os mais íntimos são aqueles que mais nos machucam. Se a minha mãe me xinga e diz assim: Ezequiel, você não vale nada. Isso me machuca muito mais do que um estranho na rua dizer para mim: Ezequiel, você não vale nada. Porque é minha mãe. Vocês entendem a questão? E às vezes na família existe mágoa, sim ou não? Sim. E às vezes na família um briga com o outro? Sim. E a Bíblia tem muito o que falar a respeito da família. Acima de tudo é o amor. E a Bíblia fala algumas coisas que a gente não quer seguir, mas tem que seguir. A Bíblia fala da submissão das mulheres, é a palavra de Deus falando. Só que não fiquem felizes não, viu, homens? Não fiquem achando que vocês podem mandar nas mulheres de vocês com um espírito mundano, porque a Bíblia diz para os maridos amarem as suas esposas como Cristo amou a igreja. A sua mulher deve ser submissa a você, mas ai de você se é grosso, estúpido, violento, agressivo. Ai de você! Porque não foi para isso que Deus te deu uma mulher. Deus te deu uma mulher para você amar, respeitar. Claro que os relacionamentos humanos não são ideais e existem problemas. Claro que existem. Ninguém vai tapar o sol com a peneira. Mas entendam o ideal de Deus. E em relação aos filhos, obediência. Filho não manda, filho obedece. E vocês farão muito bem aos filhos de vocês se vocês ensinarem isso para eles. Ai, coitadinho, mas ele quer. Problema dele. Melhor que você ensine que ele não pode ter tudo que ele quer do que o mundo, do que o banco ensinar para ele. Porque a mão do mundo e do banco dói um pouquinho mais do que a tua. Por mais difícil que seja. A gente fala assim do ideal, mas a gente sabe que o real não é fácil. Mas é o que a Bíblia ensina. Portanto, no contexto da família, depois vocês leiam em casa, Efésios 5 e 6, deve haver amor, perdão, fidelidade sexual, apoio financeiro, auxílio nas tribulações, fica doente, precisa da ajuda, etc. Por isso que Deus nos deu uma família, para que a gente se ajude uns aos outros, tá bem? Agora, por que tudo isso é importante? Porque a Bíblia nos foi dada para ser seguida por completo, e não apenas pela metade, naquilo que nos parece mais conveniente, segundo os nossos interesses manchados pelo pecado, o que nos colocaria em maus lençóis. Deus deu uma mensagem por completo, não foi pela metade. E se a gente quiser seguir só pela metade, sabe o que vai acontecer? A Bíblia diz que nós somos espetáculo ao mundo. Todas as pessoas estão vendo os cristãos e julgando o evangelho pela vida dos cristãos. E aí, vou mostrar para vocês o que que acontece quando os cristãos são infiéis à palavra de Deus. Essa é uma imagem mais ou menos do tipo comum que existe na internet. Olha só o que essa imagem diz. Usa a Bíblia para combater a homossexualidade, mas come camarão? Hipócrita, siga o livro sagrado que você prega aos outros. Abre a sua Bíblia lá em Levítico 18, verso 22. Dá uma olhadinha. E muitos cristãos estão pregando Levítico 18, verso 22, dentro dessa grande discussão que está havendo no mundo e no nosso país, a respeito dos direitos dos homossexuais, direitos civis, direito ao casamento, direito à união estável, direito a terem plano de saúde, herança e mil coisas. E aí os cristãos dizem assim, mas a Bíblia diz que a homossexualidade está errado. E usam Levítico 18, 22. Olha o que está escrito aí. Com homem não te deitarás como se fosse mulher. É abominação. É o que a Bíblia ensina. Homem com homem, abominação. Volta um pouquinho aí, Levítico 11, verso 10. Aquele texto que eu falei para vocês que faz a diferença entre carnes imundas e carnes limpas. Capítulo 11, verso 10, diz assim. Porém, todo que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas e todo ser vivente que há nas águas, esses serão para vós outros o quê? Abominação. Então, o mesmo livro que fala que a homossexualidade é uma abominação, diz que comer camarão é abominação. Agora, quantos evangélicos comem camarão? Um monte. E querem pregar para os outros? Não, Deus falou que é abominação a homossexualidade. E aí os homossexuais veem esses cristãos fazendo isso e mandam uma dessa na cabeça. E eles merecem. Por quê? Porque não seguem a palavra de Deus. Agora, se alguém dissesse isso para você, o que você responderia? Eu tenho a minha resposta, eu não como camarão. Para mim é abominação comer camarão. Estou seguindo a Bíblia. Vai falar o quê de mim? Certo? O que mais? Agora vamos entender tudo isso no contexto da guarda do sábado. Guardar o sábado, portanto, é uma atitude a ser tomada por quem leva a palavra de Deus a sério, em sua totalidade, em um espírito oposto ao que reina na maioria dos movimentos religiosos de hoje. Quem quer guardar o sábado é porque quer ser fiel à Bíblia como um todo, não só no que convém. Fidelidade à mensagem de fé, esperança e amor em sua totalidade. Mas espera aí, isso tudo significa que aqueles que guardam o sábado têm vidas ideais, acima das lutas e tentações e pecados comuns da humanidade? Abre a sua Bíblia, Eclesiastes 7, verso 20. Será que quer dizer que somos melhores que os outros, não temos pecado, porque nós guardamos o sábado, não comemos camarão, não adulteramos, não mentimos e não gastamos mais dinheiro do que nós temos? Será que é isso que quer dizer essa mensagem? Eclesiastes 7, verso 20. E a Bíblia diz assim, não existe homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Existe pessoa sem pecado no mundo? Não. Mesmo no contexto cristão. Paulo citou Eclesiastes 7:20 em Romanos 3 e 1 João 1, verso 10 diz assim, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos a Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, pela Bíblia fica estabelecido que todos nós somos pecadores. Mesmo que a gente guarde o sábado, não coma camarão, não minta, não adultere, não gaste mais dinheiro do que tem, e etc. Tenhamos boas famílias. Mesmo assim, somos pecadores. Agora, vamos perguntar, se todo mundo é pecador e continua sendo pecador mesmo depois de se tornar cristão, por que é que a palavra de Deus ensina um padrão tão exaltado de fidelidade em todas as áreas da vida humana? Se a Bíblia sabe que a gente falha, por que ela ensina algo tão grande? Já parou para pensar? A Bíblia não devia ensinar assim, não, isso aí está tudo normal. a família de vocês, não precisa ter submissão não, não precisa ter amor não, se vocês aguentarem viver juntos já está bom. Por que que a Bíblia não prega isso? Eu vou dar algumas respostas para vocês. Primeira resposta: porque a Bíblia exalta o padrão da santidade e do amor que designa a vontade de Deus. A Bíblia não compactua com o pecado. Não é porque o pecado é comum e todo mundo peca que ela diz, ah, então pode pecar. É o contrário a Bíblia faz. A Bíblia coloca a vontade de Deus no ideal. Boa família, boa alimentação, boa educação sexual, boa educação dos filhos. Ao nível do ideal. Porque essa é a vontade de Deus. Deus quer menos do que isso? Ah, não, pode ser infiel com seus filhos, com a sua esposa, com seu corpo. Tem problema? Não, tem problema. Deus quer o quê? O melhor. Ele não aceita o pior. Essa é a primeira coisa. Coloca dessa forma para dizer, ó, a minha vontade é essa. Que mais? A Bíblia prega esse padrão tão grande de fidelidade para mostrar às pessoas o padrão de excelência pessoal e familiar que elas devem almejar. Deus mostra para você que você não deve ter vícios para mostrar para você assim, olha só como seria melhor você não ser escravo do café, do cigarro, da bebida, do açúcar, do chocolate, da internet, sei lá mais do que vicia as pessoas. Olha o padrão para o qual Deus te chama. Ele quer que você olhe para esse padrão e veja, poxa vida, eu estou aqui cheio de pecado, cheio de problemas, mas olha o que eu posso ser pela graça de Deus. E é plenamente possível você vencer os vícios. É plenamente possível ser fiel na família, no dinheiro, na sexualidade, não mentir, não roubar, não matar. Ou você é obrigado a fazer essas coisas todas? Não é obrigado. Nós somos pecadores que, diante do padrão de Deus, pedimos perdão e transformação a Deus para sermos salvos. Deus mostra para a gente uma vida ideal, sem vício, para que aquele que tem um vício diga para Deus, Senhor, me perdoa, transforma a minha vida, tira o cigarro da minha vida, a bebida, a pornografia, sei lá mais o quê, tira isso da minha vida para a salvação. E eu dou esses exemplos, mas vocês podem colocar qualquer outro exemplo do que a gente conversou hoje. Senhor, eu não consigo organizar minha vida financeira, eu tenho sido infiel no dízimo, nas ofertas, tenho gastado mais do que eu tenho. Pai, me perdoa, me transforma, me ajuda a organizar melhor o meu orçamento para eu ter o que comer na minha casa, para os meus filhos, poder comprar uma roupa, poder fazer o que precisa fazer. Por isso que Deus dá um padrão que não se rebaixa diante do pecado. O padrão de Deus continua sendo o amor, a fé, a fidelidade, porque é isso que Deus quer. Ele sabe que nós somos pecadores. E nesse processo, a gente vai sendo transformado por Deus. Porque nós queremos guardar o sábado? Sim. Mas nós não queremos guardar o sábado sendo mentirosos, pessoas sem princípios em relação ao sexo, ao dinheiro, pessoas infiéis nas nossas famílias. Humilha a esposa e guarda o sábado? Como é que funciona isso? Ninguém até hoje conseguiu explicar isso para mim. Isso não quer dizer que a gente não possa ter erros e defeitos. A gente tem, mas joelho no chão. Joelho no chão, pedir a Deus misericórdia. Porque se Deus não nos der misericórdia, que céu que nós vamos conhecer? Nenhum. Para terminar, fica a pergunta. Você, pessoalmente, vocês que já são adventistas, vocês que ainda não são adventistas, você aceita o padrão da verdade bíblica como a vontade de Deus para a sua vida? Se você seguisse o que a Bíblia ensina sobre a alimentação, sobre o dinheiro, sobre a sexualidade, sobre a fidelidade, você estaria vivendo uma vida mais feliz, mais completa ao lado de Deus, melhor, com mais sentido, com mais fé, com mais vontade de buscar a Deus, de trabalhar para Deus? Você gostaria de ter essa vida? O apelo para quem ouve pela internet é o mesmo. Você aceita? Escreve para mim um e-mail. Vem senhorjesus@outlook.com.br. Escreve para mim, eu aceito a verdade bíblica como padrão para a minha vida. Não só a mensagem do sábado, mas a mensagem do amor, da fé e da esperança e da fidelidade no meu coração, na minha mente, no meu caráter, na minha família. E eu quero seguir nesse ideal. Você quer fazer isso? Hoje eu vou fazer um apelo especial. Se você quer, de forma pessoal, se entregar a Deus para viver o ideal dele na sua vida, você tem 1 minuto, 60 segundos, para se levantar de onde você está e se colocar aqui à frente junto comigo. Eu sou o primeiro a estar aqui porque eu preciso. Eu sou o primeiro a aceitar o apelo. Eu quero buscar a Deus fidelidade no meu estilo de vida. Mais do que eu sou. Melhor do que eu sou. E se você desejar o mesmo, coloque-se em pé, venha à frente. E vamos buscar a Deus para que Ele nos ajude a não sermos guardadores do sábado hipócritas, mentirosos, falsos, mas que possamos ser fiéis naquilo que sabemos que é a vontade de Deus para a nossa vida. Amém. Faça a sua oração pessoal com Deus nesse momento. Agradeça por essa mensagem, busque poder da parte dele para viver. E daqui a pouco eu faço a oração daqui da frente. Pai eterno e querido, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, Pai. A tua palavra fala do sábado, mas não é só do sábado, Pai. Fala do amor, fala da fé, da fidelidade. Fala da vida sexual, da vida em relação ao dinheiro, em relação à família, em relação à comida, em relação ao repouso. E nós não queremos, Pai, guardar o sábado e tropeçar naquilo que também é a tua vontade, Pai. Nós queremos ser fiéis por completo, Pai, mas nós admitimos que nós temos pecado, Senhor. Nós erramos na nossa família, no nosso trabalho, em relação a muitas coisas, cada um da sua própria forma. E nós te pedimos que o sangue que correu na cruz possa nos purificar de todos os nossos pecados, Pai. Que esse sangue nos purifique e nos ensine e nos transforme a sermos pessoas diferentes, Pai. Nos afastarmos das mentiras, falar palavrão, fazer coisas ruins, Pai, contra nós mesmos e contra os outros, de forma a podermos verdadeiramente guardar o sábado e sermos fiéis à Tua lei e à Tua vontade, Pai. Que o Senhor abençoe esta igreja de forma especial, as pessoas que estão aqui e os membros que não estão podendo vir na semana de oração. Alcance a cada um de forma especial a nossa família também, Pai. Faz uma obra poderosa de salvação entre nós. Pelo poder da Tua graça, nós Te imploramos e confiamos em Ti, de que o Senhor fará isso por nós, em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem que pode mudar a sua vida. Agora depende de você. Atenda o apelo feito na mensagem enviando um e-mail para vemsenhorjesus@outlook.com.br. Tudo que é bom e nos faz bem, nós passamos adiante. Envie esse programa para todos os seus amigos e familiares com quem você tem contato pela internet. Que Deus te abençoe. Cristo está voltando, Cristo logo vem. Cristo está chegando, anjos vêm também. Todo o universo está a proclamar. Vai chegar, Cristo está voltando, Cristo logo vem, Cristo está chegando, anjos vêm também.